andrecedesmoral.com.br. Isso aí, de papai! Um abraço, minha querida, de quem? Blogueirinha! Dessa vez, senhora, pra voltar. Porque a peita belê, o louco é guiar. Se não existe amor, a diversão vai ser eterna. Solteira, soltinha, sabe que bobeirinha. Solteira, soltinha, tá na vida que queria. Solteira, soltinha, sabe que bobeirinha. Solteira, soltinha, tá na vida que queria. Essa é hit, viu?